alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menina! Alô, menino! Oi, gente! Estamos aí começando o segundo programa do ano de 2014, hein? Eita, coisa boa! Então, para você, menino, menina, tudo de bom, felicidades, é o que eu desejo de coração, viu? Ó, beijão, um chute na canela pros meninos aí, tudo de bom mesmo, felicidades, que você consiga a realização de todos os seus sonhos, é o que eu desejo de coração, tá? Um grande abraço para todo mundo e vamos, se Deus quiser, fazer um bom programa. Espero que você goste. Daqui um pouquinho eu vou te dizer qual é a carta destaque de hoje, tá? Também nós temos aqui muita música bonita. Tem cada uma hoje daquela de tirar pica-pau do oco, viu? Como essa, por exemplo, que eu vou começar aqui o programa. Ó, Chico Rei Paraná, eles vão cantar Leão Domado. Roda lá, menino. Vamos nessa. Paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, abrindo o ninho dos meus braços, te mandei gozar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Tenho os olhos só pra ver. Pra tanta paixão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um peixe fisgado. A vida é pequena pra tanta paixão. Tenho os olhos só pra vê-la. O meu mundo criou vida ao conhecê-la. Nos meus braços ser minha estrela. Eu não vi ainda quem é que eu atendo. Ah, vi, tá aqui. É a cartinha de destaque de hoje. É da mulher sofredora de novo progresso no Pará. Mulher sofredora. Ih, rapaz, essa história aqui agora que eu tô me lembrando, viu? Caramba! Essa história aqui é danada.

Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, não existe melhor conselheiro, não existe melhor médico, não existe melhor remédio para tudo do que o tempo. É, o tempo ele conserta tudo. Ele se encarrega de colocar tudo no lugar. Enquanto isso, enquanto o tempo não conserta tudo, paciência e sabedoria são palavras de ordem também que a gente deveria ter sempre em mente, né? Naqueles momentos de desespero, de raiva ou qualquer coisa, a gente sempre se lembrar que a gente tem que ter paciência e sabedoria para enfrentar as situações. Aí sim, aí a gente faz as coisas seguirem um rumo certo, um rumo legal, sem problema algum, né? Quem vai cantar agora, hein? Agora é o uma dobradinha. Edelson Moura, Não Leve Você Pra Longe de Mim. E depois os Fivers, Já Cansei. Roda as duas aí, menino. Roda lá. Da vida, não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Eu me lembro que eu dizia você sabe. Te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem ti. Dei meu amor e ela nem pensava em mim. Recordava um outro alguém, talvez. Eu pedi-lhe pra dizer-me se havia outro alguém, porque não queria que ela vivesse sofrendo assim. Mas tudo em vão, ela não tem jeito não. Respondeu, não vou mudar de pensar. Então falei, eu não quero teu carinho, eu não quero teu calor. Eu prefiro ser sozinho do que ter o teu amor. Já cansei, já cansei. Já cansei de ser escravo de uma tola ilusão. Sofrendo, chorando, mentindo por quem não tem coração. Que bobo fui, tenho até raiva de mim. Quando dizem que eu mudei meu viver, quando eu te vi. É mentira que eu te amo, que sem ti não sei viver. Que nos sonhos bom te chamo, que sem ti vivo a sofrer. Já cansei, já cansei. Ah, mas eu tô vendo aqui uma postagem do meu amigo Bispo Santiago que eu tô rindo pra danar. São as 15 mentiras mais contadas, né? Aquelas coisas. Eu não vou falar tudo de uma vez só, não, que fica muito grande. Eu vou falar então de 5 em 5. Primeira mentira: advogado. Ele vai e diz: esse processo é rápido. É rápido, leva anos e anos. O ambulante, né? O vendedor ambulante. Olha, qualquer coisa pode voltar aqui que a gente troca. Você já viu alguém trocar esses vendedores ambulantes? É uma mentira da gota, hein? A terceira grande mentira: o anfitrião, aquele que está recebendo visitas em casa. Já vai? Ainda é cedo? Ó, ainda é cedo. Você já viu alguém? Tá, é doido que a pessoa vira as costas e que vá se embora. Quarta mentira: aniversariante. Presente? Que nada. A sua presença é mais importante. Você chega de mão vazia aí pro aniversariante, ele te olha atravessado. E, então, para encerrar esse bloco aí, a quinta, o bêbado. Olha, eu sei perfeitamente o que é que eu estou dizendo. Todo bêbado tem razão, né? Todo bêbado sabe o que ele tá dizendo. Ele nunca tá bêbado. Nunca, nunca, nunca, nunca. Daqui a pouco eu conto mais 5 para vocês, tá bom? Agora, nós vamos rodar mais uma música bonita. E agora é o Flávio José. Eita, que esse forrozinho aqui ficou gostoso demais da conta, viu? Muito bonita essa música. E a dor da separação, Flávio José cantando. Roda lá, menino. Bora cutucar meu coração. Fico balançando numa rede, metendo o pé na parede, curtindo a depressão. Quando você diz que vai embora, até minha alma chora a dor da separação. Vai não, fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão. Fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão. Quando você diz que vai embora, sinto um país fora meu coração. Fico balançando numa rede, metendo o pé na parede, curtindo a depressão. Quando você diz que vai embora, até minha alma chora dor da separação. Vai não, fica mais um pouco, você vai me deixar louco nessa triste solidão.

Você está morrendo de medo da broca, está morrendo de medo da anestesia, está morrendo de medo de abrir a boca, e o dentista diz para você, não vai doer nada. Quando você menos espera, é aquela dor de deixar a gente louco. E a décima mentira é aquela desiludida, aquela mulher que diz assim, não quero mais saber de homem na minha vida. Mas, mentira cabeluda, hein? Tá doidinha esperando. Primeiro que aparecer que fizesse, der um estralo de dedo, já tá correndo pra cima. É ou não é? Daqui a pouco eu conto mais 5 pra vocês, tá? Vamos rodar mais uma música. Agora quem vem aí é o Maurício Fares. Pois é, eu vou cantar. Minha mãe querida, roda lá, menino. Querida, como eu te adoro e te quero tanto. És minha vida e neste mundo me criou assim. E me embalava num berço e cantava uma melodia. E eu dormia porque sentia que era pra mim. Minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mãe, é sempre a primeira palavra que toda criança diz. Se chora, é porque pede socorro. Se sorri, é porque está feliz. E é por isso, minha mãe querida, eu que te devo tanto. Te ofereço esta canção com toda a minha alma e todo o meu coração. Minha mãe, quanta gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é todo seu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. E é cantando que esta canção eu ofereço a ti. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim. É cantando que esta canção eu ofereço a ti. Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer a nossa carta de destaque. A história danada de hoje é a carta da mulher sofredora de novo progresso no Pará. Essa cartinha aqui vou te contar. Já você vai conhecer a história da mulher sofredora de novo progresso no Pará. Tem mais 5 mentiras, né? Para encerrar aqui o bloco das 15. Então vamos lá. Aquele que deve alguma coisa para alguém, aí quando você chega para comprar, diz assim, olha, amanhã sem falta. Você vai esperar demais da conta, não vai? O encanador. Encanador é esse que conserta a tubulação de água, essas coisas, né? Olha, o problema aqui é porque tem muita pressão que vem da rua. Isso aí sempre é o que eles falam quando acontece, tem um vazamento, tem qualquer coisa. A filha de 17 anos, dando uma desculpa para a mãe e para o pai, onde é que ela havia passado a noite. Ah, eu dormi na casa de uma colega. Você acreditou? Né? E o filho de 18 anos? Ele falando pros pais: olha, antes das 11 estarei de volta. Pode esperar sentado que, nunca, que ele vai voltar, viu? E finalmente, a última, a 15ª mentira. O gerente de banco, né? Quando você chega lá, é para pedir um empréstimo, ele sempre vem te dizendo: olha, nós temos as taxas mais baixas do mercado. Então são as 15 mentiras mais contadas, essas que eu passei para vocês aqui agora, viu? Quem vem aí agora? Agora é o Elton John, Daniel. Vamos nessa, roda lá, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Óleo de avestruz. Quem usou não para de usar e quem não usou está na hora de conhecer. Gente, o óleo de avestruz ele tem os ômegas 3, 6, 7 e 9. e você vai ficar assim praticamente imune a todas as doenças. Ele vai te proteger. É um complemento alimentar, não é remédio. Você usando regularmente o óleo de avestruz, vai ter aí uma saúde de ferro. Eu tinha um problema de artrose terrível. E a partir do momento que eu comecei a usar regularmente o óleo de avestruz, as minhas dores se foram. Então tudo isso aí você pode encontrar no Saúde com Beleza. Então entre em contato através do Televendas, através do telefone 61-3532-6993, 61-DDD-3532-6993, ou através do site www.saudecombeleza.com.br, ok? Óleo de avestruz tem que ter marca, e a nossa marca é inconfundível, Puro Ômegas. Qualidade, saúde com beleza. Aí, ó, uma frasezinha de internet bem apropriada, já que nós estamos aqui começando um novo ano. Assim é a vida. Uma página, daqui a pouco a página vira, o cenário muda, novos ventos, nova brisa, novos ares, novos mares, novos amores. É isso aí. Então, a cada instante tudo vai se renovando, tudo vai mudando. A gente tem que acompanhar a mudança e a evolução. E é assim que é a nossa vida, né? Legal, gostei. Para 2014 já é bom a gente imaginar a vida desse jeito mesmo, tá certo? Ô, rapaz, vamos trazer mais uma música. E depois dessa música aí, nós vamos para nossa carta de destaque, tá bom? É o Edson e o Hudson que cantam agora. É Amor Demais. Roda lá, menino. Você tem, diz pra mim. Posso ver nos teus olhos, vem, diz pra mim. O que for, tô aqui. Faço tudo pra te ver novamente sorrir. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Escuta, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Pois muito que bem, agora é hora de aumentar mais o volume do rádio, chegar mais para perto aí do computador, se aconchega, se acomoda com bastante conforto, porque é o momento, é o instante que nós vamos trazer para vocês aí a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa história, menino, ô menina, é a carta da mulher sofredora de novo progresso no Pará. Olha o que, ela escreveu aqui. Olá, Maurício, meu bom e velho amigo, tudo bem? Ah, gostei do velho, viu? É, Maurício já tá velhinho mesmo. Mas tá tudo bem sim, menina, graças a Deus. Maurício, eu sou sua ouvinte desde os tempos da Rádio Nacional da Amazônia. Eu fui esposa de um garimpeiro, Maurício, e com ele eu tive 4 filhos. Mesmo sendo uma vida muito sofrida que meu marido levava, Maurício, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, nem para mim, nem para os meninos. Infelizmente, em razão do trabalho duro e depois de tantas doenças, ele veio a falecer, me deixando sozinha com os meninos ainda pequenos para criar. Mas eu fui à luta, Maurício, sem a ajuda de ninguém. Trabalhei como empregada doméstica, lavei roupa para os outros e fiz de tudo para não deixar meus filhos passarem fome. Depois de 3 anos que meu marido havia morrido, Maurício, eu fiquei conhecendo um outro homem que insistia muito querendo morar comigo. Olha, eu dizia que não queria porque ainda sentia falta do meu marido e eu não queria dar um padrasto para os meus filhos. Mas de tanto ele insistir, Maurício, eu acabei concordando. E ele acabou se mudando para minha casinha. No começo até que foi bom, viu, Maurício? Mas depois de algum tempo, ele começou a me maltratar e também os meus filhos. Chegou a ponto de me bater num dia que ele estava embriagado. Ah, mas eu fiquei arrasada, Maurício. E aí eu dei parte dele. Ah, fui na delegacia, dei parte dele. E a polícia veio até minha casa e levou ele algemado para a cadeia. Na hora de sair, Maurício, ele me disse que isso não iria ficar assim não, e que ele iria se vingar. Aí o policial falou que isso iria ficar registrado na ocorrência e que se ele fizesse alguma coisa contra mim e meus filhos, que iria novamente para a cadeia e que dessa vez iria ser bem pior para ele. Passado um tempo, Maurício, ele saiu da cadeia, voltou para casa pedindo perdão. Eu recusei no momento, mas agora parece que ele emendou e não vai mais me bater. Será que eu devo acreditar nele, Maurício? Será que ele mudou mesmo? Será que a cadeia serviu de exemplo para ele? Olha, eu preciso muito que você me dê um conselho, por favor. Agradece a mulher sofredora de novo progresso no Pará. Olha, meu amigo, uma situação delicada essa sua, hein? E para mim mais ainda, porque qualquer coisa que eu disser aqui, de repente, pode estar indo contra a lei natural das coisas. Já imaginou se eu disser que você deve perdoar e dar uma chance para ele e ele aprontar novamente? Ou então se eu disser que não, que você não deve mais aceitar o cara? E se ele realmente estiver arrependido? É aí, você vê que para mim fica uma situação complicada para mim te dar um conselho nessa circunstância. Mas sabe o que você pode fazer? Todos nós temos aquela intuição, aquele sentimento dentro da gente, quando a gente percebe que a pessoa pode ou não estar dizendo a verdade, que a pessoa pode ou não estar realmente arrependida. Nesse caso, você deve seguir a sua intuição e fazer o que seu coração disser para fazer. Até porque ele sabe que agora a polícia está de olho nele, né? Então ele não vai ser besta de querer aprontar alguma para cima de você. Mas mesmo assim tem um ditado que diz que cuidado e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então eu acho que é bom você pensar direitinho e deixar o seu bom senso e a sua intuição resolver por você. O que o seu coração disser, faça, né? Mas sempre assim, com aquele Até você ter plena convicção de que realmente ele mudou, fique sempre na defensiva, com um olho aberto e o outro fechado. Não dê bobeira não, né? Tá certo, menino? E que Deus te proteja, que Deus proteja os seus filhos e que tudo seja realmente, que ele realmente tenha se arrependido e que tenha aprendido a lição, porque o homem de vergonha, quando ele cai dentro de uma delegacia, cai dentro de uma cadeia, olha, eu vou te contar, isso aí é a pior coisa que pode existir para um homem de bem, um homem de vergonha. Então pode ser que isso aí realmente tenha surtido efeito para ele, e que o peso daquilo que ele passou está servindo de lição para que ele não deixe repetir novamente. E aí agora é rezar e pedir a Deus para que realmente ele tenha consertado e que possa ser um bom companheiro para você e um bom padrasto para os seus filhos, tá bom, menina? Beijão, fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida, tá? E ó, eu vou rodar a música para você, que também deveria ser pro seu marido. Seria bom que ele estivesse até ouvindo aí, né? Esse seu companheiro estivesse até ouvindo o programa. É o João Mineiro e o Marciano que vão cantar Não Se Bate em Quem Se Ama. Então roda lá, menino! Vamos nessa! Você já bateu nela, não dá mais pra consertar. O que passou não volta mais. Amigo, lave as mãos, pense direito, não repita o que foi feito. Nunca mais olhe pra trás. Supondo que ela se vá, você deve deixar, porque tudo acabou. Esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre outro amor. Porém, se ela der o perdão e ainda resolva ficar, de novo não torna a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Coisa aconteceu, eu me ponho a seu favor. Amigo, não se bate em quem se beija. Pode ser que ela esteja desejando mais amor. Quando que ela se vá, você deve deixar, porque tudo acabou. Esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre outro amor. Porém, se ela der o perdão e ainda resolva ficar, de novo não torna a bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, não se bate em quem se ama. Minha gente, acabou o programa de hoje, Tem nada não, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais um encontro, mais um programa Maurício Fares, tá? Um beijo no coração, menina, pra você, meu amigo, aquele abraço. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Felicidades pra todo mundo. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.